Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, né, passou aí o dia 1º de maio. Agora é a Copa do Mundo. O povo tá de olho na Copa do Mundo. Mês de junho, o Brasil para. E aí só tomara Deus que seja campeão. Porque do jeito que nós estamos, do jeito que a economia brasileira tá, se o Brasil levar uma talagada nessa Copa aí, meu Deus do céu, vai ser um Deus nos acuda, né? A discoteca do Cleitão traz hoje a cantora Andra. A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres, Jessé e Nelson Gonçalves. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 34, a frase irretocável da sabedoria popular. A dica de hoje é uma tristeza, viu? O fracasso de um país. Um estudo feito entre 36 países, o Brasil ficou em 35º lugar no quesito de educação. É uma tragédia nacional. Daqui a pouquinho vou falar sobre isso. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai recordar uma gravação de 1966. E na Lorota, o mineirinho esperto, demais da conta esse conterrâneo, meu. Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender o Antônio Santos, de Estrela do Sul, da Fazenda Grotão, Estrela do Sul, nas Minas Gerais, que pediu uma música dos Chonados da Vida, Gino e Geno. Eu começo trazendo aí, Jads e Jadson, Planos Impossíveis. Uma semana sem te ver, eu já sabia que isso ia acontecer. O tempo passa e eu fico mal, é ilusão achar que tudo está igual. Você apareceu pra mim, não posso evitar me sentir assim. Como é que eu faço pra escapar dessa vontade que eu tenho de falar toda hora com você? Faço planos impossíveis pra te ver, mas pra mim são tão reais. O que aconteceu eu nem me lembro mais. Eu poderia escrever 1000 canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. Me diz quando a gente vai se ver, pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você. Você me diz que não tá bem, que não para de pensar em mim também. Agora antes de dormir, por um segundo eu consigo até sorrir. Por que essa complicação? Distância é o fim pra quem tem coração. Será que eu devo te dizer? Eu quase choro quando falam de você, mas eu consigo segurar pra ter certeza que ninguém vai reparar. Que eu tô cada vez pior e a saudade minha é cada vez maior. Eu poderia escrever 1000 canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. E diz quando a gente vai se ver,

Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram um deles, Vou Te Procurar, para os meus amigos de Itanhangá, lá no Mato Grosso, que curtem o nosso programa pela Cidade FM. Um abração para os nossos colegas da Cidade FM, lá no Estadão do Mato Grosso. Meus amigos, o saudoso Leandro e o seu irmão Leonardo, uma gravação de 1998, Deu Medo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Deu medo quando você pediu que a gente desse um tempo. Meu coração bateu sofrendo em silêncio. Me deu vontade de pedir, não vá embora. Deu medo, aí me segurei pra não chorar por dentro. Quase cheguei a te odiar nesse momento. Meu coração quase parou naquela hora. E matamos nosso medo, abraçados corpo, alma e coração. E o sol nasceu mais cedo, acendendo outra vez nossa paixão. Pode o mundo acabar, pode o tempo parar, tudo acontecer, que eu não vou te perder. Pode o céu desabar, pode secar o mar, só não pode mover meu amor por você, nosso medo, abraçados corpo, alma e coração. E o sol nasceu mais cedo, acendendo outra vez nossa paixão. Pode o mundo acabar, pode o tempo parar, tudo acontecer, que eu não vou te perder. Pode o céu desabar, pode secar o mar, só não pode morrer meu amor por você. Pode o mundo acabar, pode o tempo parar, que eu não vou te perder. Pode o céu desabar, pode secar o mar, só não pode morrer meu amor por você, por você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Leandro e Leonardo, Deu Medo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Eu sei de muita gente que quer fazer uma festa e não sabe como é que faz para fazer contato com os artistas. Eu vou facilitar a sua vida. Vou dar para você o telefone da RBM Música, que é uma empresa aqui de Brasília que já tem mais de 30 anos de atividade, trabalhando com grandes nomes da música brasileira, né? Anote aí. 61-9981-3601, 61-9981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com e você pode levar para sua cidade os shows de Márcia Ferreira, Eliane e Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar, 61-9981-3601. Agora não deixa para a última hora, não. Liga com antecedência, 6 meses, 4 meses, 5 meses, né? Para garantir o artista aí na sua festa, tá bom? Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, com a participação de Mona Lisa, Acorda Coração. Acorda coração, tem visita pra você. Esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda coração, você tem que reagir. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Vem comigo, eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. Esse acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço Sula Mazurega e Mona Lisa, Acorda Coração, para o meu amigo Bula, lá em Jaupassi de Goiás. Ele que é o diretor-presidente da Lírios do Campo FM, que transmite o nosso programa. Bula, um abração para você, um abração para essa turma boa de Jaupassi, no estado de Goiás. Um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José, Espumas ao Vento. Ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento.

Navegando no mar do amor, eu encontrei você. A beleza que Deus desenhou, eu só sei te querer. No horizonte eu vejo nós dois, fico a imaginar. Fecho os olhos e sinto no vento seu cheiro no ar. Eu acredito tem que ser você, a minha fonte de amor e prazer, que veio pra me completar. Uou, por que não vem comigo pra gente ver o pôr do sol? Só não demora, por favor, eu quero tanto seu amor. Uou, uou, por que não vem comigo pra gente ver o pôr do sol? Só não demora, por favor, eu quero tanto seu amor. Uou, uou, por que não vem comigo pra gente ver o pôr do sol? Só não demora, por favor, eu quero tanto seu amor. Uou, uou, por que não vem comigo pra gente ver o pôr do sol? Só não demora, por favor, eu quero tanto seu amor. Uou, uou, uou, uou, yeah. Wagner Simão, pôr do sol para os meus amigos Douglas Araújo e a sua esposa Cristiane, lá em Castelo dos Sonhos, no estado do Pará. Um abração para vocês, muito obrigado aos amigos da Cidade FM pela grande audiência que dão aí ao nosso programa, né? No próximo bloco, eu vou trazer os Chonados da Vida, Gino e Geno, de Paulo e Pauline Leonardo e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Antônio Santos de Estrela do Sul, nas Minas Gerais. Dá pra aproveitar e mandar um abraço pra minha amiga Deise, pro Totonho, pra Wanda, aquela turma boa, a Cibele, né, que estão curtindo agora o nosso programa pela 95 FM de Coromandel. Tá chegando com um som limpinho lá em Estrela do Sul, né? Mas o Antônio Santos, que mora na Fazenda Grotão de Estrela do Sul, me mandou aqui um e-mail dizendo que ele acompanha meu programa há muito tempo, que está muito feliz agora, porque está ouvindo por intermédio da 95 FM de Coromandel. Ele mora na fazenda, não perde o nosso programa, e está pedindo para eu tocar aqui uma música que fez parte da vida dele. Ele falou assim: eu não vou contar a história não, mas essa música faz parte da trilha sonora da minha vida. A composição é do meu amigo, o maestro Pinóquio, Macaco Velho, os Chonados da Vida, Gino e Geno. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, não pula em galho seco, não entra em arapuca. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, não pula em galho seco, não entra em arapuca. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca. Tá bom demais, vai ficar melhor, salão colorido, tá bonito este forró. E a moçada num balanço agitado, coração apaixonado, hoje não vai ficar só. Eu bebo uma, bebo duas, bebo três, malandrão, espera ver, trago da lela sem dó. Eu bebo uma, bebo duas, bebo três, malandrão, espera ver, trago da lela sem dó. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, não pula em galho seco, não entra em arapuca. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca. Ô, moçada, deixa a poeira levantar, o traço dessa morena eu vou até o sol raiar. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, não pula em galho seco, não entra em arapuca. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, não pula em galho seco, não entra em arapuca. Macaco velho, não põe a mão na cumbuca, sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca. Tá bom demais e vai ficar melhor, salão colorido, tá bonito este forró.

meus amigos de Paulo e Pauline Leonardo cantaram bonito, Ô Ladrão. Para os meus amigos de Vargem Grande do Rio Pardo, nas Minas Gerais, onde o nosso programa vai ao ar pela Mania FM. Vargem Grande do Rio Pardo fica a 750 quilômetros de Belo Horizonte, ali perto de Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso, Idaiabira e Montezuma. Um abração para a turma boa que curte o nosso programa pela Mania FM. O avô do João, Cleiton Aguiar, Eu Vou Voltar Pro Interior. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar cantou dele, Eu Vou Voltar Pro Interior. No próximo bloco eu tenho uma triste dica, O Fracasso de um País. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje eu confesso para vocês que eu preferia nem abordar esse assunto. Mas eu não posso, com a responsabilidade que eu tenho de comunicador, eu não posso deixar de falar de uma dica que, na verdade, é o fracasso de um país. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela fez um estudo em 36 países para ver como é que andava a educação nesses 36 países. Em primeiro lugar, ficou a Finlândia como a melhor educação do mundo. Depois veio o Japão. Em terceiro lugar, a Suécia. Em quarto, a Coreia do Sul. Em quinto, a Polônia. A Coreia do Sul, em 20 anos, saiu do atraso para uma das maiores potências tecnológicas do mundo, né? Graças à educação. Depois da Coreia do Sul, em quinto, vem a Polônia. Em sexto, a Alemanha. Em sétimo, a Austrália. Em oitavo, a Estônia. Em nono, a Eslovênia. Em décimo, o Canadá. Décimo primeiro, a Nova Zelândia. Décimo segundo, a Islândia. Décimo terceiro, a República Checa. Décimo quarto, a Dinamarca. Décimo quinto, a Bélgica. Décimo sexto, a Suíça. Décimo sétimo, a Noruega. Décimo oitavo, a Holanda. Décimo nono, os Estados Unidos. A primeira surpresa está aqui. E aqui eu vejo, né, todo mundo sabe que o Império Americano está desmoronando faz tempo, né, a economia americana não vai bem. Isso aqui é um indicativo. Você vê que a educação nos Estados Unidos está em 19º lugar, não está bem colocada também não, né? E aí vem em 20ª a Hungria, e aí pulando 27ª a França, 28ª a Espanha, 29ª a Itália, 32º Portugal, 33º Chile, 34º a Turquia e 35º o Brasil. O Brasil só ganha do México, que está na última posição. Isso aqui dá bem o resultado. A gente vê aqui, impressionante, a gente vê pequenos países como a Estônia, como a Eslovênia, como a Islândia, como a República Tcheca, a Dinamarca, a Bélgica, a Noruega, né? A Holanda, que são países muito pequenos, né, que estão na frente do Brasil. Isso explica um pouco a nossa situação. A situação que o Brasil vive hoje, de um país à beira de uma explosão social, em que a classe política se rendeu nas teias da corrupção e com isso afastou a confiança do povo brasileiro, e também de uma política equivocada de uns tempos para cá, que está ensinando aos brasileiros que, ao invés de trabalhar, é melhor ficar em casa esperando chegar uma bolsa qualquer, né? Não existe nação que possa ter futuro se a educação não for privilegiada. Eu já escutei muitas vezes, eu não quero acreditar nisso, né? Que os políticos não querem que o país evolua porque um povo educado é mais difícil de conquistar o voto deles. Eu não posso acreditar nisso, né? Mas o fato é que o Brasil, depois de um período em que ele parecia que ia decolar, né, nos dois governos, primeiro começou no governo do presidente Itamar Franco, depois nos dois governos do primeiro governo do Fernando Henrique, depois teve um problema mundial da economia muito grande, ele deu uma balançada, o Brasil deu uma balançada, mas depois chegou o presidente Lula. No primeiro mandato do presidente Lula as coisas foram muito bem, no segundo mandato, mas de lá para cá o negócio desandou e o Brasil está numa situação complicada. E eu olho para frente, olho para o lado, olho para trás e digo para vocês, com a tristeza profunda no meu coração, que eu não vejo nos próximos 50 anos, ainda bem que eu não vou estar aqui para ver isso, quem vai ver isso é o meu neto João, né? Que eu não vejo um horizonte, embora eu tenha no coração um otimismo muito grande, porque o Brasil é um país abençoado por Deus, que nos deu uma extensão territorial continental enorme, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, deu petróleo, deu minerais, deu muito sol o ano inteiro, poucos incidentes climáticos, né? Infelizmente, nós há muito tempo que eu escuto dizer que o Brasil é o país do futuro e eu já estou quase morrendo e esse futuro não chega nunca, né? Então essa dica de hoje é a dica de um fracasso de um país que não prestigia, que não implementa e que não olha com seriedade para a educação. Eu espero que esse quadro mude, espero mesmo que o Brasil possa encontrar o seu caminho e um dia se transformar num país de verdade. A minha amiga Fátima Leão e Edson Cadorini, 84 tempos. Fátima, oi. Canta essa poesia pra mim. Oi. Posso cantar com você? Pode, tem. Eu não perdoaria as minhas noites se me proibissem de sonhar com você. Eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver. Eu não vestiria minha pele se não fosse pra sentir um toque seu. Usaria os meus cabelos pra te amarrar nos pensamentos meus. Pra não te perder me renderia qualquer tipo de descaso ou de provocação. Eu não cortaria suas asas pra sobrevoar contigo o monte da paixão. Eu não abriria minha boca só pra não perder os beijos que você me deu. Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que desenhei entre você e eu. Eu posso até perder meu endereço, mas eu quero os meus ouvidos pra ouvir tua voz. Eu posso ser total analfabeta, mas sem decorar as letras pra falar de nós. Eu posso até ter medo de altura com você na minha vida, meu limite é o chão. Eu quero ter você a vida inteira nos 84 tempos do meu coração. Eu não perdoaria as minhas noites se me proibissem de sonhar com você. Eu também não. Eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver. Graças a Deus. Eu não vestiria minha pele se não fosse pra sentir um toque seu. Usaria os meus cabelos pra te amarrar nos pensamentos meus. Pra não te perder me renderia em qualquer tipo de descaso ou de provocação. Eu não cortaria suas asas pra sobrevoar contigo o monte da paixão. Eu não abriria minha boca só pra não perder os beijos que você me deu. Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que desenhei entre você e eu. Eu posso até perder meu endereço, mas eu quero os meus ouvidos pra ouvir tua voz. Eu posso ser total analfabeta, mas sem decorar as letras pra falar de nós. Eu posso até ter medo de altura com você. Fátima Leão e Edson Cadorini, 84 tempos para Cristina Arantes de Teodoro Sampaio, lá em São Paulo. Ela que curte o nosso programa pela rádio Eba Mix. Né? Cristina, um beijão para você. Muito obrigado pelo carinho, viu? Ela está sempre curtindo o nosso programa. E eu fico feliz com essas manifestações. Por isso é que eu falo, né? Que eu gosto muito que vocês me ouçam, mas acho melhor ainda quando vocês me contam que estão me ouvindo, né? No Cantinho do Rei, eu morava em Belo Horizonte quando Roberto Carlos lançou essa música, em 1966, Ar de Moço Bom. Você passou por mim sem dar-me atenção, mas logo percebi que para mim seria o fim de uma solidão. O carro acelerei, depressa alcancei, dizendo logo alô, eu arrisquei com um ar de moço bom. Você está tão só, sozinho eu estou, que tal ir por aí passear? Sem nada a comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou. está tão só, sozinho eu estou. Que tal ir por aí passear? Sem nada a comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou. No cantinho do rei, Roberto Carlos, Ar de Moço Bom, para os meus amigos de Volta Redonda, que curtem a Cidade do Aço, que curtem o nosso programa pela Acesa FM. Um abração para lá o Adriano Martins, que é o diretor da rádio, né? E os nossos ouvintes que curtem a Acesa FM na Cidade do Aço, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. A lorota boa de hoje é do Mineirinho Esperto. Mineirinho chegou numa fazenda e tinha uma mulher bonita demais, filha de um fazendeiro lá, bonita demais, mas ela assim, aquelas, sabe aquelas moças assim, recatadas, do interior, quietinha. A minha mãe dizia que era sonsa, e a minha mãe falou assim, meu filho, a vaca quando é sonsa, a chifrada é certa. Aí o Mineirinho chegou e tá ali, a moça já tava assim, né, doida pra experimentar da fruta, que as amigas falavam que o tempo era bom, não tinha experimentado ainda, né. Aí o Mineirinho chegou, prozeia daqui, prozeia dali, e falou assim, ô moço, posso pedir para você um favor? Ela falou, pode. Vamos ali atrás da casa, pega aquelas bananeiras ali para nós prozear com mais karma? Ela falou, tudo bem. Aí foi, chegou lá, o Mineirinho falou assim, posso pedir uma coisa para você? Ela falou, pode. Ele falou assim, você levanta seu vestido um cadinho para eu ver seu joelho? Aí a moça não regateou não, levantou o vestido, mostrou o joelho, né? Ele falou assim, ô moça, vou pedir para você levantar mais um tiquinho. Ele falou, ah, deixa de ser safado. Ele falou, levanta. Aí pegou, levantou. Deixou assim um palmo das coxas aparecendo, né? Aí ele falou assim, ô moça, levanta mais um tiquinho. Não, não vou levantar não, não levanta. E a moça foi levantando. Aí quando ela levantou, já estava com a saia mais ou menos no umbigo. Aí a moça virou para ele e falou assim, e agora o que, que você quer que eu faça? Ela falou assim, agora você agacha e finge que está fazendo xixi, porque seu pai está vindo com a espingarda na mão. O Mineirinho é esperto. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o Valdivino Barbosa Ribeiro, Hilton Gonçalves, Jode Castro, Raquel Veras, Devanir Lopes, Ellen Rízia Ferreira Batista, Eziel Novaes, Marizinha, Jode Castro e você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Desejo a todos vocês muita paz, muita luz e principalmente, gente, principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 34, louvor a Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 34. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não tem falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Bonito, né? Esse salmo da Márcia Ferreira, o Salmo 34, louvor a Deus, que faz parte de um CD que a Marcinha gravou, que são 30 salmos, cada um mais bonito que o outro, que você pode ter essa beleza aí na sua casa por apenas R$15. É só você mandar pelo Projeto Confiança, você manda seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Ela manda pelo correio, depois que você receber, junto com o CD vai o número de uma conta, você deposita numa agência da Caixa Econômica Federal ou numa loja de loteria. Por isso é que chama Projeto Confiança, que você recebe o CD primeiro e paga depois, tá bom? Humberto e Ronaldo, com a participação de Gustavo Lima, Chega Mais Pra Cá. Quando vi, já tava lá, parado em seu olhar, pensando alguma história toda feita com você. Seu beijo todo meu, meu corpo junto ao seu. Nosso amor ficou tão forte, foi crescendo, foi tomando o seu. Só quero seu carinho, eu sei que não estou sozinho. E chega mais pra cá, pra perto do meu peito, e traz o seu olhar e o sorriso perfeito, que hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. E agora não dá mais, já não tem mais saída, nem como tirar você da minha vida. E o meu destino é ficar do seu lado. E chega mais pra cá, pra perto do meu peito, e traz o seu olhar e o sorriso perfeito, que hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. E agora não dá mais, já não tem mais saída, nem como tirar você da minha vida. E o meu destino é ficar do seu lado. E chega mais pra cá, Gustavo Lima. Quando eu vi, já tava lá, parado em teu olhar, pensando alguma história toda feita por você. Seu beijo todo meu, meu corpo junto ao teu. Nosso amor ficou tão forte, foi crescendo, foi tomando, eu sei. Só quero seu carinho, eu sei que não estou sozinho. E chega mais pra cá, pra ver tudo meu peito, e trago seu olhar e o sorriso perfeito, que hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. E agora não dá mais, já não tem mais saída, nem como tirar você da minha vida. do seu lado. E chega mais pra cá, pra perto do meu peito. E traz seu olhar e o sorriso perfeito. E hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. Mais pra cá, pra perto do meu peito. E traz seu olhar e o sorriso perfeito. Que hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. E agora não dá mais, já não tem mais saída. Nem como tirar você da minha vida. E o meu destino é ficar do seu lado. Do seu lado. Eu. Humberto e Ronaldo e Gustavo Lima, chega mais pra cá pros meus amigos de Osasco, na capitalina, na Grande São Paulo, que curtem o nosso programa pela Transpaulista FM 93,3. Osasco é uma cidade de quase 700 mil habitantes, né? Um abraço pro Ricardo Carvalho, que é o diretor, o programador Luiz Eduardo Souza, e principalmente os ouvintes da Transpaulista FM 93,3 da cidade de Osasco, lá na locomotiva do Brasil, no estado de São Paulo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, atendendo o pedido do meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Ele, outro dia, ele me telefonou e me botou para falar com o Raimundo da Pinga. O Olinto disse que o Raimundo já matou, foi muita gente lá em Conceição vendendo pinga para a turma. Olinto, um abração para você e para essa turma boa de Conceição do Araguaia. Eu vou trazer Belmonte e Amaraí. Saudade de Goiás. Saudade em tudo que falo, às vezes me calo por esta razão. Mas o Valdomiro, Mariane, Hortêncio rompeu o silêncio no meu coração, porque em seu livro Sertão Sem Fim mandou para mim recordação. Em seus personagens eu vi os goianos que há quase 10 anos não posso mais ver. A grande saudade bateu em meu peito, não tive outro jeito se não escrever humilde mensagem à terra querida que nunca na vida irei esquecer. Os meus 20 anos e sonhos e planos que longe deixei. Recordo saudoso, fiéis amizade das belas cidades por onde passei. Será que em Goiânia reside ainda a moça mais linda que tanto amei? Quisera expressar-me com todo carinho, mas neste disquinho não pode caber. É apenas a mostra da mágoa sentida que faz nesta vida a gente sofrer. Goiás, eu espero e a deusa da sorte não mande minha morte sem antes te ver. Quando me lembro a doce poesia no Lago das Rosas, da minha Campinas, das noites formosas e certos carinhos que foram só meus. Tempos felizes que os anos levaram, deixando a saudade dos dias sublimes e felicidades que foram, por certo, presente de Deus. Relembrando Goiá, Belmonte e Amaraí, saudade de Goiás, para os meus amigos de Abadiânia, fica ali entre Goiânia e Brasília, onde o nosso programa vai ao ar pela Capivari FM, né? Um abraço pro Bideca, pro João Camargo, Anitta, o Ronaldo Ribeiro, aquela turma boa lá. E um grande abraço também pro meu amigo, o famoso médio João de Deus, lá de Abadiânia, né, que faz um trabalho social maravilhoso naquela cidade, né? Eu estive lá recentemente. É realmente um trabalho para quem tem fé. Quem não tem fé não dá valor em nada, né? Mas para quem tem fé, realmente um trabalho maravilhoso que é feito lá em Abadiânia, no estado de Goiás. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular: ninguém perde por dar amor, perde quem não sabe receber. Ninguém perde por dar amor, perde quem não sabe receber, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andra. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Domingo às 10 horas da noite tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Se você não me assistiu ainda, você tá perdendo, viu? Eu sou um velhão danado bonito. Minha mulher fala que eu sou gatoso, eu gato idoso. Olha, se na sua cidade, são mais de 200 cidades do Brasil que já tem o canal local da Rede Brasil de Televisão. Se não tiver, você pode me assistir pela Sky, pela TV Oi, TV Vivo, TV GVT, TV Claro, CTBC, todas as parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, domingo às 10 da noite, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andra. Recordações. Entra pela porta num final de tarde. Luzes coloridas revelam teu rosto num porta-retrato na sala de estar. A lua que já está chegando assiste o sol partindo, feito eu e você. Covarde é o destino que separou nós dois. Fim de tarde traiçoeiro que traz a saudade, traz o desespero, traz a noite escura. Desejo seu corpo e sinto seu cheiro. Pensamentos voam, sou seu cavalo alado, de asas de ouro, cavalgo no horizonte, em busca de você. Nas fotografias, eu e você. Traz a saudade, traz o desespero. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Andra Recordações. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, vocês prestem atenção, vocês não vão sair da faculdade. E hoje eu trouxe dois grandes professores para vocês. Jessé e Nelson Gonçalves, Maria Bethânia. Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos te vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito só em pensar que o meu sonho está desfeito. Maria Bethânia, te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção e sem querer pus minha mão em tua mão. Maria Bethânia, tu sentes saudades de tudo bem sei. Porém também sinto saudade do beijo que nunca te dei. Beijo que vive com esplendor nos lábios meus para aumentar a minha dor. Maria Bethânia, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria Bethânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso com esplendor que não sabia nem conhecia o amor. Hoje sabia, nem conhecia o amor. A Faculdade da Música apresentou os mestres Jessé e Nelson Gonçalves, Maria Bethânia. E a irmã do Caetano Veloso chama Maria Bethânia por causa dessa música. O Caetano gostava dessa música, né, menino ainda, e pediu para botar o nome na irmã dele de Maria Bethânia, em homenagem a essa canção que vocês acabaram de ouvir aí. Abraçando os meus amigos de Ipiranga do Norte, bem ali no estado do Mato Grosso, que curtem a nossa programação pela Interativa FM 103,1. Um abração para o meu amigo Jota Santos, que me avisa que o nosso programa tem audiência total lá em Ipiranga do Norte, graças a Deus, lá no estado do Mato Grosso. O grande Gilberto Gil,